da vida. Vou correndo e não posso parar. Primeiro ato. Primeiro ato. Sai de manhã cedo sem chamar atenção. Pontual como o Big Ben. Quatro ondas, filhas marginais, os dedos agem como rei. Sentido zona sua, rapa me supera. Click, clack, mão chapão. E os bicos se incomoda. Incomoda, incomoda, incomoda, incomoda. E é só o primeiro ato. E é só o primeiro ato. E é só o primeiro ato. E é só...